vez. É quase um perder do sopro da vida que tenho. Lágrima corta cada pensamento. Nada de ignorar os sentimentos, sem esquecer momentos. Viva tudo intensamente junto ao tempo, sem se arrepender. Desistir por quê? Você nem sabe a resposta. Ideia vem e vai. Jogo alto em aposta, o vento bom me traz. O que feliz me faz? Um pouco de amor e paz. A canção vem em seu nome me salvar. Pega a caneta e deixa a rima rolar. O verso que me fez sorrir, o mesmo verso que me fez chorar, o mesmo pro momento eternizar. A vida é bela, temos que viver e aproveitar. O que você faz? Vamos viver e aproveitar. A vida é bela, temos que viver e aproveitar. O que você faz? Vamos viver e aproveitar. Beat rola, mente flutua, várias histórias. Ao passar do tempo em cada esquina, em cada momentos, vários drinks, ideias trocadas. Só quem é tá ligado, joga as carnes na brasa. Sinceridade faz parte, não importa o que faça. Conquista cada bem, atacando com raça. Colocando a vida em cada traço que espalha. Abre o olho, o tempo não para. Um passo em falso e a vida te esmaga. Na chance de fazer algo melhor pra si, navegando no próprio eu. Recolhendo os cacos que se perdeu, os tropeços que deu. O sol brilha, mas na vida não se vive duas vezes. Desfrutar dos prazeres, se apaixonar por dizeres. Se apaixonar por dizeres, desfrutar dos prazeres. A vida é bela, temos que viver e aproveitar. O que você faz? Vamos viver e aproveitar. A vida é bela, temos que viver e aproveitar. O que você faz? Vamos viver.